Listen, you got wrong, but it's not your fault. Olá, bem-vindos à 14ª emissão do Moscas Volantes. Abrimos com o novo single dos Granddaddy, Way We Want, banda que esteve ausente por um largo período e que parece que vão voltar aos discos. Aguardemos. Seguiram-se ainda El Perro del Mar, que também estão de volta aos discos em 2016 com o álbum Kokoro. Parecia um galo agora. E o tema que ouvimos foi Think Some. E fechamos com Where I'm Going, de Elephant Stone, do novo álbum Ship of Fools. Avançamos com os Mass Gothic e o tema Nice Night. Feel it only when it comes on, when it goes, and you're away. I fear it. I never thought this on my own, and you're away. You're away. It's more than I can be. Uneven is the ground. Retired to the place I wish I never found. You've heard it all before. The evidence is fake, but you love a little more. pictures I can't use, and I see you on every street corner to a glaucoma waterfall, all laughing after the saxophone, the cigarettes and bitten slips, torn to shreds, confetti at your feet, and your brother's like new crows. Glass Gothic, que é mais uma aposta da lendária Sub Pop, e este álbum, que é o álbum de estreia, título homónimo. Seguiram-se os Wave Pictures, que também estão de regresso este ano. The Running Man é o primeiro avanço para Bamboo Dinner in the Rain, álbum que verá a luz do dia no dia 11 de novembro. Fechámos a sequência com os Ultimate Painting e o tema Bills, do excelente Dusk. Avançamos agora com Dex Rom Weber e o tema Where Do You Roam, do álbum Carboro. So sad and lonely, why'd you leave me gone? Gone and lonely, honey, where do you roam? Where do you roam? Where do you roam? Where do you roam? Walk each back alley and his parking lot. Look out through my life, honey, where do you roam? Honey, where do you roam? Honey, where do you roam? Oh, please come home. Yeah. John Michael Dexter Dex Rom Weber é natural de Chapel Hill, Carolina do Norte. Já anda nisto há alguns anos, mas só ultimamente é que caiu nas boas graças de gente como Jack White, Ty Segall ou até Black Keys. Este ano lança Carboro, do qual extraí este Where Do You Roam? O Moscas Volantes segue com os Wooden Indian Burial Grounds e o tema Sad Mutations, que faz parte de How's Your Favorite Dreamer, e ainda Carl Sagan's Skate Shoes com Under the Texas Sun. Invasion from below. Está a chegar ao fim mais uma emissão do Moscas Volantes. Vou encerrar com três temas, dos quais dou início com os Multicult e o tema Freak Leaking Energy, que faz parte do álbum Position Remote. Ainda Laurel Meets the Obsolete e o tema título para o novo álbum Balance. E fecho com um retorno a 1995 e aos Sonic Youth com o tema The Diamond Sea, que faz parte de Washing Machine. Fiquem bem. Bye. into his eyes and you can see why all the little kids are dressed in dreams. I wonder how he's gonna make it back when he sees that you just know it's make-believe. Blood crystallized to sand, and now I hope you understand. You reflect into his looking glass soul, and now the mirror is your own. she's gonna take you for a fall. Look into his eyes and you shall see why everything is quiet and nothing's free. I wonder how he's gonna make her smile when love is running wild on the diamond sea. Thank you.